andrecivismoral.com.br. Acabou com o ex, pra ficar desandada. Diz que quer putaria, até fugir de casa. Agora é só lamento, só socando dentro. Agora é só lamento, só socando dentro. Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento. Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento. Só socando dentro, só socando dentro. Só socando dentro, passando a língua. Só socando dentro, só socando dentro. Só socando dentro, passando a língua. Acabou com o ex, pra ficar desandada. Diz que quer putaria, até fugir de casa. Agora é só lamento, só socando dentro. Agora é só lamento, só socando dentro. Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento. Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento. Só socando dentro, só socando dentro. Só socando dentro, passando a língua. Só socando dentro, só socando dentro. Só socando dentro, passando a língua. Só socando dentro, passando.